Realize o 180 na Alfa, reporte para ingresso na Taxi Kilo, que seria agora a sua próxima à direita. Olha, Salvador, o TAM 32. 16, decolando, passa 1800. 3216, contato radar decolagem, submantém o nível de voo 370, sai da Momo. Só mantém 370 na Momo, 3216. Sua 2230, 56 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Passarei 2230, reposto para ingresso no pátio principal. Reportará. Para o TAM 3805-120 a bordo, mais 4 horas de altura do meu via Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 1090, bom voo. Via Índia, torre 1895 com 1090, TAM 3805. Tapatango Eco Bravo Índia, ingressa à primeira direita, taxiway Kilo, prevista a posição 02, reporte corrigindo, atento e visa, sinalizador, Eco Bravo Índia. Boa tarde. Pareiro 2230, táxi em frente, pátio principal, seguindo a Airbus da TAM como número 2, para o ponto de espera da pista no 0. Táxi será via pátio 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1090, passareiro 2230. No ponto de espera, 1895, passareiro 2230. TAM 3283, formação em curso é a Mike. 30 segundinhos para a cópia, TAM 3283. Para o táxi, bom, 806, temos 117 a bordo. Salvador, temos 1 hora e 55. Uno no 7, Salvador, 0155. Afirmo. 806, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, com altímetro 1010, bom voo. E pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 806, muito obrigado, até logo. TAM 3283, pronto para cópia. TAM 3283, Salvador Aracaju, autorizado nível de voo 190. Decolada a pista no zero, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Pucajama, Ponjamo, direto Aracaju. 5462 no transponder, o controle em 119, decimal 8, TAM 3283. 190 autorizado, decola no perfil da Pucajama, 5462, 98, TAM 3283. Complementando, primeira curva à esquerda e após Jama, autorizado direto Aracaju, TAM 3283. Já coordenação com o controle Salvador e o centro Recife. Então, Jama, depois Aracaju, curva esquerda, 3283. Correto, 012 é o portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback, TAM 3283. Alugou, 1924. Voo 924, cópia 350, Maceió, informação em curso a Mike. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 924, Salvador, Maceió, autorizado livre de voo 350, via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Descida saída Puca, transição Zumbi. Aciona no transponder 5451 e o controle opera 119.8. Voo 1924. Gente, para Maceió 350, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca Zumbi, 5-4, 5-8, controle, 9-2-4. Só complementando a saída, Puca Jamo, Jamo Zumbi, Golo 9-2-4. Puca Jamo, Jamo Zumbi, Golo 9-2-4. Correto, reporte quando pronto, para acionamento e pushback. O portão é o 1-0. Bota lá para o pushback, Golo 9-2-4. Pushback, TAM 3-2-3, portão 2. TAM 3283, coordenação aqui de solo após o 737-800 liberar a cala, inicia no 02, reportando o táxi. Apagou, ficou autorizado na 17, vento no 00 graus, 189. Sof, obrigado. Telecentro 105, nível final. Mantendo o final de pouso, Romeu Golf Vitor, Romeu Golf Vitor. Sente, Romeu Golf Vitor. Plano de escala a partir de agora no 550. Prossiga em condições de visagem, em brivô no 05. Aguarde transferência de comunicação do centro Recife. Sim, 4105, aguardando, Romeu Golf Vitor. Torre Salvador, uma boa tarde, de bom 806. Boa noite. 806, após a rolagem do TR da Passarela ali, mantém. Após o parada da Passarela ali, mantém. 806. Passarela 2230, decolagem autorizada, 10 vento, 10 0 graus, 189. Decolagem autorizada, 2230. Plano 3216, chame o centro Recife nas frequências 12685. 12685, plano 3216, boa tarde. O meu Golf Vitor, suba para 105, chame o centro Recife nas frequências 12288. 1600 Salvador Natal, autorizado livre voo 370. Via rota Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, descida saída Puca, transição Zipa. 5450, transponde o controle em 19, decimal 8, o gol no 600. Está autorizado Natal, nível 370, Upper Zulu 10, rota contável, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Zipa. 5450, rota 198, controle, gol no 600. Cotejamento correto, 09 é o portão. Reporte quando pronto para acionamento e pushback, gol no 600. Camarada, obrigado. Nada, radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 180 no perfil árbol. 180 no perfil da árbol, 2230. Chame o centro Recife nas frequências 12685. Recife agora, 12685. Obrigado, uma boa tarde. Ono 754, chame Recife 12685. 2685, Recife, gol no 754. Trip 5595, livre LS, testa para 2000 pés. Livre LS, testa para 2000, 5595. A Mike, pronto para cópia. O Série 2733, Salvador para Recife, autorizado livre de voo 090, Golf 677 a rota. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída, Conde. 0263 no transponder e o controle opera em 19.8. O Fuso Aérea 2733. Atenção e pouso na 97. Foi pelo filete Tango Zulu. Golf 677 a rota. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Conde. Aciona 0263 no transponder e o controle em 19.8. Fuso Aérea 2733. Autorizado no 0, vento 100 graus, 199. 7, autorizado do pouso, piscina 05240. 06, da Gol decolou, passa 1.700, na Puca. Gol no 806, contato com decolagem, subir mantendo 230, sai da Puca. 230 na Puca, 806. 4, informação em curso, é a Mike. 1 minuto, cópia, Galeão 360. Guarda. 3-2-3-3 estacionado, 143 a bordo, Recife, 2 horas, estou fazendo para o táxi. Confirmando apenas autonomia, 2 horas? Confere, 3-2-3. Então, 3-2-3 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chama torre 1-8-95. O altímetro marca 1-0-1-0, tá 3-2-8-3, bom voo. 1-0-1-0, táxi via Índia, ponto de espera 295, grande trovado até a próxima. 1-3-9-4, pronto para a cópia. Pronto. Uno 394, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda. Descida saída da El Leida pós Leida, autorizado direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolo 1-0 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. O transponder 5447, o controle opera em 1-9.8, Uno 394. Autorizado 360, Galeão, decola com curva esquerda, pista 10, a saída é da El Leda, Bridge, onde intercepta Pesolo 1-0, SMAP 5447 no transponder 098, controle, Uno 394. Só corrigindo a primeira curva à direita, Uno 394, um perfil da saída da El. Direita, após decolagem, Uno 394, da El. Cotejamento correto, 05 é o portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportará, obrigado. Milhas para prosseguir. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 1-3-3-3, 1-0-8, informação é a mais, autorização São Paulo. Gol no 333, São Paulo, Congonhas, 360, 1 minuto cópia. Valeu. 0 vento 1-0-0 graus 1-9-9. Decolar, 0-0-0-0-0. Táxi em frente, quilo para o pátio 3, posição prevista a 03, quando lá tem o sinalizador. Gol no 333, pronto para cópia. Tá pronto, 333. Gol no 333, Salvador Congonhas, autorizado nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leida. Após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo Teuzulu, após via rota do plano de voo. 5471 no transponder, o controle em 1-9.8, Gol no 333. Autorizado São Paulo, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Brice, autorizou no meio até Bravo Hotel Zulu, 5471, transponder, 198, controle. Cotejamento correto, 08 é o portão, reporte quando pronto para acionamento, pushback voo no 333. Reporte, obrigado. Salvador, cola 34, está no 10 para pushback, acionamento. Gol no 924, posição é a 1-0, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Passará para o táxi com coordenação Corona. Beleza, foi ouvir autonomia? Pode autonomia de? 3805, suba sem restrições ao 340. Após seu limite, vou para a bridge. Após a bridge, vou abrir 340, 380. Porte no ponto de espera, táxi hotel, altímetro 10110. Certo, 5595. Está com trem baixado travado. Sim. 3805, chame Recife 251. Controle Salvador, TAM 3283. 3283, contato radar da colagem, se mantém o nível de voo 190, saída pública. Poderia levar na Prodjam e o nível 1 no 30? Após 12 mil pés, vou direto. 2 mil jama, aguardar nível 1 no 30. Passaria 2, 2, 30. Possibilidade de coordenar nível 1 no 60, final? Aguarde. Possibilidade de coordenar também a Troa de conquista? Aguarde também. Ou no 806, chame Recife 2685. 2685, obrigado. M320, identificação, se mantém 050, chega na margem. Direita no 219. Direita no 219, 5595. Flex Tango Zulu, desça para 040. 040, Salvador, o 3283, possibilidade coordenal 3, retifica 130. 130. Gente, sub e mantém 130, 3283. Sub e mantém 130, 3283. Posição em chama torre em 108.95. Com altímetro 10.10, bom voo. Estive a parte 1, Índia, pode esperar da 10, 108.95. Com 1010, voo 904, obrigado. 3595, livro pista que foi alfa. Firmativo, triple 5595, boa tarde, primeira esquerda, taxi quilo para o pátio 3. Fundo lá, tente sinalizador, previste a posição 03 do pátio 3. Quilo para o pátio 3, previsto a 03, boa tarde, 1924, a linha e decola, vento 090 graus, 182. 3 decola, 090, gol 94. Simetria 320, completa a indução até 2109. Então 3283, voo Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, então 3283. Desce até 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1010. 3 mil pés, 1010, direto ao Zulu. Passarei do 2230, vou direto Conquista, submantém 1 no 60. entendeu que está autorizado 60 direto com pista 2230. Afirmativo, chame o centro Recife, ano 288. 288. Voo no 60009 é o portão, coordenação aqui para o solo, reporte para o táxi. Coordenação, chamada para o táxi. Confirmando a linha e mantenha 02733. Uno 924, decola ao 07, controle 119, décima 8, uma boa tarde. 98, boa tarde, gol, 9924. Prossiga. Autorizado decolar na intervenção? Afirmativo, foi autorizado alinhar e manter a partir da interseção. Terminado, chame o controle Aracaju, 120.3. 203, Aracaju, câmbio. Controle Salvador, boa tarde, gol 924, cruzando 2000, Napuca. 924, contato radar na decolagem, mantém 350, saída Puca. A manter a saída Puca, vai ao 350, gol 924. Market 9, 239er, spoke identification, descend, maintain level 050, clear on armor arrival. China 6320, desce para 3000 pés, altimetria salvadora 9090. Aguarde a final. 4733. Força Aérea 2733. Contato, decolagem, subir, mantém 090, saída Conde. Saída Conde é o 4733. Força Aérea 2733, vou direto com onde? 733, direto com onde, ó? 08 para pushback, acionamento. Voo 33308, portão número 2, nos retorno, aguarda. Aguardando. Próximo para o táxi, o voo no 600, 188 a bordo, 2 horas e 40, Maceió. 2 horas e 40, Maceió, confirme apenas o POB, o voo no 600. 188. Afirmativo, o voo no 600, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-0. Pátio Índia, Maceió, 1-8-9-5, 1-0. Voo no 333, ao solo. Na escuta, 333. Coordenação aqui de solo, após o 737-800, a companhia inicial táxi e livrar a cauda, inicia no portão 08. Estamos coordenados, pode passar as aeronaves da companhia, autorizado. Estabilizado, visual com o campo, direto ângulo longo. Direto ângulo Zulu, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, ângulo longo. Ouro 924, chame o centro Recife nas frequências 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, gol no 924, bota. 6-3-2-0. ILS, separa 2 mil pés, 1.010 altímetro. A cruz estabilizada, não localizador. Carara. Salvador, boa, 35626, informação mais. 35626, sem identificação, chegada bom, informe para descida. Dedael, Leira, após Leira, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após ir a rota do plano de voo. 5505, eu transpondo o controle 109.8, Oxené 6305. 30360. Confirma apenas o nível copiado? 360. Correto, 01 é o portão, é aposto quando pronto para acionamento e pushback, o Xené 6305. Está pronto, mano, 6305. Solo Salvador, gol 394. No gate 5 para o push, acionamento. Coordenação equipe de solo, reporte para o táxi, o gol no 394. Voltará, 394. Mesa frente. Estamos no 8 mais. Dá Salvador, boa tarde. Voo no 600, ponto 010, pronto. Voo no 600, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 600. Clear to 3,000 feet, Mercedes 1010. 33,000 feet, 1010. Chame 6320, complete aproximação final e chame a torre Salvador em 1-8-9-5. 1-8-9-5. Tá para o novo push acionamento. Afirmativo então, 1-3-9-4, reposte quando novamente pronto. Chanel 6320, mantém aproximação, reposte passando externo. Pulo 600, visual com tráfego na final. Afirmativo, tá, Teria condições de passagem do tráfego alinhar e manter, iniciar a decolagem assim que autorizado? Assim que autorizado, decola. Sim, então, após passagem do tráfego na curta final, ali mantém aguardando pista livre, gol no 600. Após passagem, ali mantém o 600. .333, autorizado, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 10895, altímetro 10, 10, bom voo, 1333. Tango Zulu, solo 17, livrando a direita, solo 121, décimo 9, boa tarde. Juliette Tango Zulu, táxi via Kilo para o Patrício, quando lá atento, sinalizador Juliette Tango Zulu. Livre, decolagem pistão zero. Livre, decolagem 10, 600. Colchonel 6320, mantenha aproximação e aguarde pista livre. American Airlines 239, a clear final at the approach to runway 10, descend to 2,000 feet at Merced 1010. Port Staption, localize the course. Clear to approach runway 10. É 320, livre pouso, vento 090 graus, no 69. 90 com 16. Voo no 600, decolou 19, controle 119, décima 8, uma boa tarde. 198, obrigado, tenha uma boa tarde. Torre, boa tarde, voo no 333, no ponto de espera da 10, observando a aeronave na final. Voo no 333, após passagem do tráfego na curta final, ali mantém no 0. Após a passagem da aeronave na curta, ali mantém no 10, gol no 333. 70, 600. Salvador, boa tarde, trip 5490, informação Mike, autorização para Petrolina. Trip 5490, Mike, confere informação em curso, pronto para cópia 200 Petrol. Pronto, cópia 5490. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível de voo autorizado 200, decola 10, primeira curva à esquerda, prefira saída Momo, Cogba, pois Cogba direto Petrolina. 5477 no transponder, o controle em 109.8, trip 5490. Nível 200 para Petrolina, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, Cogba. Transponder 5447 e controle em 1198, 5490. Ciente, só corrigindo, prefiro saída Momo, Cogba, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após direto. E o transponder correto é o 5477. Então, Momo, Cogba, após direto, 5477, o 5490. Cotejamento correto, pátio 3, responde quando pronto para acionamento e pushback, o tripé. Camarada, 5490. Salvador, boa tarde, Oceano 6320 na Alfa. Oceano 6320, táxi de Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Mandará essa, Juliette. Uno 333, decolos 22, controle 19.8. Boa tarde. 19.8, boa tarde, Gol no 333. Salvador, boa tarde, Gol 1333. Uno 333, contato radar regular, submetendo 360, saída da El. Sabel 360, saída da El, Gol no 333. Salvador, Gol no 394, do gate 5 para o posto de estacionamento. Gol no 394. Solo Salvador, Gol no 394. Salvador, 6320. Solo Salvador, Gol no 394, gate 5 para o posicionamento. Para o posicionamento para ter contato com o solo. Chame novamente o solo, por gentileza, 1-2-1 decimal 9. Bora. Sol Salvador, Golo 394, 25 para o posicionamento. 394, atento a vinha que eu estou aqui. No momento, Juliette, portão 612, após o mesmo táxi, reta com autorizado, puxa, porta táxi. Porta da táxi, Golo 394. Welcome to the 39, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 18 knots. Clear land runway 10, American 2300. Salvador, boa tarde, Oxalé 142, aprovação de conforme. É o 142, boa tarde, Recife, nível 3, 50, autorizado. Via Piro Isca 58, da cola pistão 0, curva esquerda, sai da fuga, transmissão Caju. Controle 119.8, aciona 5515. Autorizado para Recife no nível 350, vai decolar da pista 10, primeira curva esquerda, curva Aracaju, 119.8, de transponder 5515. Meu 142, correto, é posso push. Posso push, meu 142. São pro Edmare, vamos para o destino. Tenente Força Aérea 6700, desça e mantenha o 060. No 5, aguarda, por favor. Aguardando aqui. American 239 on the ground at 27 ground launch 1, that's Montana. Good afternoon. Na frequência 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, 1-3-3-3. Taxi Alpha, report for Taxi Juliet. Taxi Alpha. Ferido 178 a bordo, Gol 394, Taxi Índia, por espera do 10, torre 118, decimal 95, que negar 10, 10. Taxi Índia, por espera 295, a torre. Só aproximando os passageiros, são 108 a bordo. Cada mar e desça para o 050. Minha 13, 394. Confirma? 108 a bordo para o Gol no 394. 108, grato. Xenem é 13 no 5, coordenando de solo, Gol livrando parte de Índia, seguimento livrado, está autorizado, puxa, porta. Depois do Gol, está autorizado, coordenando com solo, o primeiro treinamento é 13 no 5. 00. 11. Protect via Alpha Juliet, Gate 11, American 300. Quadro, um ponto de espera da 10, pronto. Tente, frequência livre. 10, 394. Tornar na front pelo trip 5626. Desça até 3.000 pés, altímetro 1.010, 3.000, 1.010, 5.026. Força Aérea 6700, próxima navegação para o Dimari. Livre, decolagem, piso no zero, vento 090 graus, no 8 a nós. Livre, decolagem, vou no 394. Repórter Saída Bate 3, atento a americano taxiando na Juliette, segue o mesmo, repórter Quebec. Salvador, boa, Azul 4 no 6. Escuta agora, 2-0-0. Azul 4 no 6, sinistificação, desse mantém o 070, chegada a mar, reduza para 2-5-0-9. está autorizado para 60, eu pedi para 250 nós, azul 41 no meio. Controle 3194. Controle Salvador, Gol no 3194. Táxi 265, 135 a bordo, 5 horas, 30 de autonomia, alternando Galeão. Autorizado, táxi, Índio, ponte operador 8095, ligar 0150. Livre via Índia, 295 a torre 6345, ligado. 2000 autorizado ILS X-Ray, importará o lote 5626. Gol no 648, continue descida para 3000 pés, ajuste 9090. E se mantenha 4000 pés, ajuste 1010. 6700 para 4000 ajustado 1010. Salvador, me escuta do 4196 da Azul? 4196, possível. Pode voar ETAP? Autorizado, voar ETAP, desse mantenha 050. Direto ETAP 50, o Azul 4196, obrigado. Estabilizar no ILS X-Ray, o TRIP 5626. 5626, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, ó. Doce na 6305, pode ficar pronto, ó. Chanel 6305, a linha decola, vento 090 graus, 18 nós. A linha decola 60, 6305. Um, 648, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Boa tarde, é o TRIP 5626, está estabilizado em ILS X-Ray. 5626, mantém aproximação, aguarde pista livre. Tem, aguarda, TRIP 5626. Confirme. Exato, o cruzamento dando 735, prosseguir teu 45, temos o Zulu. Controle. Nossa Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 1203. O Chanel 1305 decolou os 37, chame agora o controle 1198, uma boa tarde. 98, obrigado, outra vez. Nada, igualmente. Trip 5626, pista livre, uma centena com a 169, tem pouso autorizado no 05626, triscado. Baixar travado, livre pouso, pistão 0, trip 5626. Correto. Nível 360, solicita da El, olhando se possível. Pós 2000, autorizado, voa da El. 2000, pros Del, obrigado. Série 6700, desse mantenha 3000, ajuste 1010. Para 3.010. Tomar Quebec, boa tarde, possível. Vicente, mantém os corredores, reporte através de Parito para ingressar no Interlagos. Bom, só através de Parito, ingressar no Interlagos. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Passa nível 170, chame Recife, frequência 13325. Solo em 1219. Direita, solo 219, 5626. 325, 394, obrigado. Gol 9648. 1648, bom dia, continue a aproximação, informe checado, 90 graus, 169, 1648. 1648, reportará. Azul 41, 16, desse mantenha 3000, ajuste 1009 agora, 10009. Setor para espaçamento com tráfego à frente, curva à esquerda na Pro 040. Curva na esquerda, Pro 040, descendo para 3000 com 1009, o Azul 416. 626, Alpha Kilo, Paraguai 3. Alpha Kilo, Paraguai 3, 626. Mario Arrival, descend and maintain, level 648, pista livre, uma centena com 18 nós, checado. Bom, 648, trem de pouso embaixo travado e livre pouso pistão 90. Afirma. 700, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, reporta na estabilizada. Para o localizador, curva à direita na Pro 070, forme estabilizado. 070, direita agora para o localizador, é reportar no mesmo, do 416. Estabilizou, baixado e travado, 6700. Complete final ILS, torre 1 no 895. 1895. Torre de Salvador, boa tarde, é o Fábio 6700, baixado e travado, final do ILS. 700, boa tarde. Sentido tráfego, continue em aproximação. Uma centena com 169, informarei pista livre, 6700. Prossegue na aproximação, 6700. Desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, redução para aproximação e ponto estabilizado. 2000, autorizado ILS, e vai estar reduzindo aqui para reportar estabilizado. 4196. 9648, X-Ray, Alfa, reportar estabilizado. Alfa, reportar. Ingresse no Interlagos, informe rotatória, viu, como é que é? Rota rotatória. O Série 6700, chega trem de pouso, vento uma centena com 1,629. Baixado e travado. Livre pouso no 06700. 00, livre pouso. Estabilizado na final, baixado, travado, Zé Azul, 4, 1,96. 1,96, complete final ILS, torre 118,95. 18,95, volta lá. Até cancelamento, e o Externo baixado e travado. 4,16, número 2 para pouso, continue a aproximação, informe na curta final, o vento uma centena com 1,69, 4,16. Prossegue na aproximação e informa na curta, 4,16. Quanto ataque? 437, botão 02.